les jours c'est la même chose. A saga continua sem trégua intensa. Tô longe de buchicho, de tio, desavenças. Só vence quem luta, eu me alistei nesse balanço. Eu sou do tempo que não se admitia vacilo em campo. Ao sem congô, unidos pela fé, movidos pelo amor. Nós também quer din-din, mas com postura bro. Já tava escrito assim, mas só concretizou. Oh. E a mente em foco prosperou, inspiração vem dos meus. E a gente bebe da fonte, palavras são Highlanders. Quebram barreiras, criam-se pontes. Nós não se esconde e vem de gangue que não se vende. E quem é de verdade entende, quem é de mentira cua, recua. Não leve a mal na moral, ri, nem vi nas ruas. Isso é papo de vivência, não sentença ou penitência. Um aprendiz não vira mestre sem experiência. Me lembrei mó moleque, ó, gravando as fitas cassete, aí 97. E eu escutando espaço rap. E nós não era beleza, as calças largas, camisão de pouca ideia. Muita treta, residentes. Daqueles shows que cê não foi. Lançamento Racionais, chora agora, ri depois. O Tenclay no AMB, RZO no Centrão. O BC em Santana, Nossa Senhor, tempo bom. Aí vitrine, New Peepers, shows na Reggae Night. Nos clubes do rap, house da cidade. Vivi no jogo, vesti a camisa e fui pro ataque. 2007 formei meu time no rap com a proposta, o intuito de mudar o cenário. Fazendo rap de gente grande, não rap de otário. E vamos longe, voando avante em outros continentes. E quem não tem raiz vai ser levado pelo vento. Acreditei da proporção de sentimento que sempre castelei, mas um errante semblante, quase sempre chapante, com perdas que na vida são sempre constante. Na track o derrame, o beat dá o clima, sigo rimando vida, só passando a visão. Considerado por não ter entrado na função, segurei o coração, vários na emoção, outros nasceu com dom ou não. Eu na quebrada em dias tristes, os menor com biriri, escutando o meu som, me diga o que seria mais motivação pra derrubar os portão dos baús de frustração. Amante da poesia que deixamos na mente até que o coração peça. Olha o destino pregando mais uma peça. Não há bem que o inimigo impeça. A saga continua, mais um ciclo que se nasce. Fazia umas tape que nem sabia que era mix. 99.7 era a frequência. RCP, Black Total Dinamite. Deixava o lado B só pra gravar o reggae beat. Seguro o coletivo, se organiza. Energia pra vida. Respeita o fundamento, mas o track se eterniza. Respeita o fundamento, mas o track se eterniza. Todos os dias quando acordo, sei que não domino o tempo, mas nisso eu não me acomodo. Sempre em frente, aliado. Honre o suor sagrado, extrato do passado. Escolhas no alcance do volante, irmão. Decisão que depende do instante, então. Seja pilar desta grande obra, veja o destino cobra. Esteja consciente, há obstáculos e saudades mais uma vez. Há lágrimas e orações caindo sobre nós. Aparecem tempestades de ignorância e insensatez. Porém, de longe ainda ouço a voz dizendo: a saga continua sem trégua intensa. A saga continua sem trégua intensa.